10 anos que a gente namora. Sei que a sua mãe não me aprova, mas eu vou provar que eu te mereço. A minha intenção agora é te assumir, te dar meu sobrenome, o melhor de mim. Hoje vou na sua casa, pede sua mãe, só aceito um sim. Sobrenome, o melhor de mim. Hoje vou na sua casa, pede sua mãe, só aceito um sim. Só via me considerar a mão da sua menina aqui. Eu vou ser um bom marido pra ela, não me julgue porque moro na favela. Boca.